Sinto algo diferente, é Jesus que aqui está. Sinto fogo em minha vida estar tendo meu altar. Meu Jesus neste momento começou a operar. Abra o seu coração, deixe este fogo te queimar. Glorifica o nome dele, glorifica sem cessar. É na glória que ele opera, é na glória que ele está. Glorifica que a tristeza vai ter que se retirar. Glorifica, glorifica, deixa ele te usar. Oh, que coisa santa, é difícil explicar. Oh, que maravilha, meu Jesus, aqui está. Oh, que santidade, sinto a alma transbordar. Santo, santo, santo, santo, tu és santo, Jeová. Ele tem brasas de fogo retiradas do altar. Este fogo glorioso ninguém pode apagar. Sobe glória e desce glória, é glória em todo lugar. Sinta a glória em tua vida, deixa a glória te queimar. Glorifica, glorifica, glorifica sem parar. Deixa o fogo do Espírito a tua vida incendiar. Pisa forte sobre a terra, Deus está neste lugar. Abra a boca e glorifica, deixa ele te usar. Oh, que coisa santa, é difícil explicar. Oh, que maravilha, meu Jesus, aqui está. Oh, que santidade, sinto a alma transbordar. Santo, santo, santo, santo, tu és santo, Jeová. Ele tem brasas de fogo retiradas do altar. Este fogo glorioso ninguém pode apagar. Sobe glória e desce glória, é glória em todo lugar. Sinta a glória em tua vida, deixa a glória te queimar. Glorifica, glorifica, glorifica sem parar. Deixa o fogo do Espírito a tua vida incendiar. Pisa forte sobre a terra, Deus está neste lugar. Abra a boca e glorifica, deixa ele te usar. Ele tem brasas de fogo retiradas do altar. Este fogo glorioso ninguém pode apagar. Sobe glória e desce glória, glória em todo lugar. Sinta a glória em tua vida, deixa a glória te queimar.